crescendo, arrochando, com desejo de amar. Eu quero ver a galera vir comigo assim, ó. Vamos dançar! Tô procurando um amor, tô sozinho. Troco balada por duas taças de vinho. Tô procurando um amor, tô carente. Troco cerveja por um beijo quente. Já passou da hora de me apaixonar. E por toda a cidade vou anunciar. Procuro alguém pra me chamar de baby, pra me acordar com bom dia. Rua ligado, um filme na TV, fazer amor todo dia. Procuro alguém pra me chamar de baby, pra me acordar com bom dia. Uma ligada, um filme na TV, fazer amor todo dia. Tô procurando um amor, tô sozinho. Troco balada por duas taças de vinho. Tô procurando um amor, tô carente. Troco cerveja por um beijo quente. Já passou da hora de me apaixonar. E por toda a cidade vou anunciar. Procuro alguém pra me chamar de baby, pra me acordar com bom dia. Um ligado, um filme na TV, fazer amor todo dia. Procuro alguém pra me chamar de baby, pra me acordar com bom dia. Um ligado, um filme na TV, fazer amor todo dia.